Você sintoniza a Super Rádio Deus e Amor, ZYJ 219, 1210 kHz. Ondas curtas, 31 metros, 9.565 kHz. 25 metros, 11.765 kHz. 49 metros, 6.060 kHz. Ouça também pela internet no www.superradiodeuseamor.com.br. Super Rádio Deus e Amor, a emissora de Deus, sempre ao seu lado.